seu calor. Foi detectado pelo helicóptero, a Meg troca miolos por tecido necrótico. Somos matéria primada mais produtiva estatal, onde gambé formas no bar em fraude processual. 50 mil defuntos foi a taxa apresentada, porque homicídio no data suíço é morte causa ignorada. Essas cabeças certas decepadas por maquita, seu corpo na cena de crime do GEA, crime virosina. Tem a criminalística do Sudão, examina tantos jovens com sinais claros de execução, tanto enforcado com as tripas nas diligências. Quem cobre a lei do abate, falta de resistência. O Irremelzen John Brown e Vacaba canonizado pela graça do recorde em sangue, coagulado pela procura de prótese da indústria ortopédica, que acerta amputações com a junta médica. Quanto mais boleta, propelente, rigidez cadavérica, mais concreto que ali vendido pra pay lotérica. Fé na ficha, pede pra Globo, terror no esquete, cole fechamento no azul. Garagem com chão, o mercado macabro precisa do reclame post-morte. De tórax com balote no dublê da Maroca, o líder mirim do 57 na Versace. É diesel pra caldeira, tá fantástica a fábrica de cadáver. Tra, tra, tra, tra, o sistema vai modelar matéria-prima sem valor pra polícia desfigurar. Tabaco, álcool, crack, fuzil, antiaérea, desmontagem, começa no berço e vai até o cemitério. Tra, tra, tra, tra, o sistema vai modelar matéria-prima sem valor pra polícia desfigurar. De vassoura ou M2, entrego no empate todo sangrando na fantástica fábrica de cadáver. Da hora quando o boy é confundido pela tática, mostra elite eficácia dos seus demônios fardados. Não chora viúva por sua perda, cumprir a ordem do seu marido, atirar na cabeça. A campanha pede o desarmamento da periferia, só que os calibres letais protege a burguesia. As armas quentes e frias que revivem Birkenau estão na cinta dos que vigia a torre empresarial. Qual o sentido do meu arsenal musical? Novida dos sucessores da matança escala industrial. Boy da pique, fã de hoje, é o carrasco de amanhã, que vai imitar os passos do coronel Biratã. É o cuzão que vai seguir te educando, pra mandar ver se mexe que o correntista tá sacando o sistema. Quer você no busão irritado, com a marcha contra o genocídio que deixa o trânsito engarrafado. Porque assim gringo não vê que o país da moda é líder e morte por arma de fogo, deficiência dolosa. Não vê que no Romo Gomes cumprem pena de um ano por decapo, tá excluído, ainda respirando. O Henry Ford se curvaria a montadora, produz por hora 5 cabos furados por metralhadora. Nem com não avançarem se alcança a produtividade da fantástica fábrica de cadáver. Tra, tra, tra, tra, o sistema vai morrer. Modela matéria-prima sem valor pra polícia desfigurar. Tabaco, álcool, crack, fuzil, antiaérea, desmontagem, começa no berço e vai até o cemitério. Tra, tra, tra, tra, o sistema vai modelar matéria-prima sem valor pra polícia desfigurar. De vassoura ou M2, entrego no empate todo sangrando na fantástica fábrica de cadáver. BML todo dia, alerta amarelo, não pra esperar vítima de desastre aéreo. Separa todo e costela, fica posto e afiado, aguardando o novo massacre de maio. É pra China, a lavoura das cruzes, perfuração na mão, sinal de proteção contra a agressão. É pra China, a lavoura das cruzes, quando a tropa ataca, imagens incriminadoras requisitadas. Não existe lucro pra nós, a PT entupida, ela funciona como pivô da venda dos seguros de vida. Seus desmanchos cortando a lataria do Chevrolet, é falência pra marítima. Porto Santander, sobrevivência também é boicota empresariado, que despreza o perfil do favelado. Não tem nós no reclame da Rufus, da Colgate, então não consumo preconceito. Mudar de embalagem pelo rico, aniquilação nunca vai ser cessada, porque carboniza poucos da playboyzada. Pra cada 10 latrocínio de burguês, entrou na sala de necrócia 4 mil de nós por mês. Longe do poder, só vamos preservar a espécie, nascendo com uma película anti-chumbo na pele. Nem roteiro de ficção se aproxima da barbárie cometida na fantástica fábrica de cadáver. Tra, tra, tra, tra, o sistema vai modelar matéria-prima sem valor pra polícia desfigurar. Tabaco, álcool, crack, fuzil, antiaérea, desmontagem, começa no berço e vai até o cemitério. Tra, tra, tra, tra, o sistema vai modelar matéria-prima sem valor pra polícia desfigurar. De vassoura ou M2, entrega no